ser aquel amor. Fue lindo aquel sueño que viví. Foi mais que simples caso, foi paixão. Deixei meu coração tão distante daqui. O amor não escolhe a hora e nem lugar. Pode ser aqui ou em outro país. Pensei que era ilusão, mas enganei. Eu apaixonei-me, lá eu fui feliz. Me sempre vou lembrar. Sempre vou

fazer sem ti junto de mim? Choram, se não estás e tu não vês, meus olhos choram. Se não queres, meu amor, meus olhos choram. Porque fazes meus olhos chorar assim? Choram, se não estás e tu não vês, meus olhos choram. Se não queres, meu amor, meus olhos choram. O que vou fazer sem ti junto de mim? Choram, se não estás e tu não vês, meus olhos choram. Arc-en-ciel, tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-ciel. Eu já não aguento mais viver assim.

vejo que para emagreceres já te cortaram a razão. Habituado ao embalme, agora até te atrapalha quando olhas para a pia e a comida nela falha. Reduziram-te ao presigo para meio fardinho de palha. Da tua igualha, aí estava mais gordinho que tu já desde canalha. Como se dormes no mesmo cantinho, estás habituado à pia larga onde te caiba o focinho. Olha lá o engraçadinho, se a comida não te escasseia, fica com o meu meio fardo, já te dá jantar e ceia. E assim ficas com fardo e meio e já levas a pia cheia. Sai da mesa do café. Tu nem a correr nem a pé, nunca te vi fazer nenhum. Passas a vida aqui no portão, só te interessa é não ter jejum. Ouvi para aí um zonzon, ouvi para aí um zonzon. Não falta quem te critique por comer e beber bem. Nunca te nem a roupa trazes suada. Vais para pôr a conversa em dia para manter a língua afiada e tirar selfies para o Facebook com a passadeira desligada. Essa é a tua jogada, essa é a tua jogada. Para lá passar a tarde inteira, passeias de toalha ao outro. Forma mais rotineira, dediquei-me ao ciclismo e posto em cima de ti, era campeão de hipismo. Conhece esse teu cinismo, conhece esse teu cinismo, já que te ajeitas tão bem. Por certo que até já tens galo, onde o macaco também tem. Pedalar sempre fez bem, tu consolas-te de certeza. E apoiado no espigão, lá vai ele, que riqueza, com calçõezinhos de ciclista, a realçar as miudezas. Vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira

cacar. Não digas não, que eu não me vou aguentar. Se não me der coração, eu vou ter que roubar. Ai, ai, ai, amor, dá-me um beijinho agora, eu te peço, por favor. Ai, como é que é? Ou dás-me um beijo na hora, ou então eu bato o pé. Saia curta, porém agora decidiu que vai.

Santander Universidades. Antena 1. É aqui, estamos a caminho das 11 da manhã. Daqui a pouco há notícias na Antena 1. Deixe-me só recordar as temperaturas previstas para hoje. Ultrapassam os 20 graus, máxima de 23 para Faro, 22 para Lisboa, 21 graus nas previsões para Bragança e Castelo Branco, 20 para Braga e também para Coimbra, 19 para Viana do Castelo, Vila Real, Aveiro e Guarda, 18 para o Porto, 17 para Viseu e 14 para as Penhas Douradas. Há notícias já a seguir às 11 em ponto. Bom dia, são 11 da manhã no continente e na Madeira, 10 horas nos Açores. Depois da acusação de Donald Trump, a Organização Mundial de Saúde apela à China para que abra as portas a um inquérito internacional à origem do novo coronavírus. Em Espanha há quase 2 mil novos casos de Covid-19, face a ontem, e mais 281 mortes, o segundo dia consecutivo com menos 300 vítimas mortais. A PSP e a GNR continuam na estrada a fiscalizar os automobilistas. É proibido circular para fora do Conselho de Residência, a menos que haja um motivo válido. Nesta edição vamos saber como decorre a operação em Lisboa e em Coimbra. Através do Twitter, o Primeiro-Ministro pede unidade.